Testando o som. Será que foi? Acho que foi. Cara, impressionante, né, meu? Você pisca e a gente já tá em 2018, manos. Vocês têm noção disso, cara? Que a gente já tá no meio de janeiro, quase, cara. Mentira, exagerei. E também datei o episódio do podcast. Mas caralho, a gente já tá quase no meio de janeiro. E é esquisito, porque eu ainda tô arrotando o peru do Natal, cara. E aí aqui em casa a gente tem uma vibe de fazer comida pra caralho em Natal e Ano Novo. E aí a gente fica comendo o que sobrou até, sei lá, o dia 10, assim. Vocês são assim também? A família de vocês é assim também, cara? Porra, aí você faz várias coisas com o que sobrou, tá ligado? Sei lá, tem a ceia de Natal, aí sobrou, sei lá, peru, sobrou pernil e os caralho. Aí no dia seguinte você vai comer o que sobrou, aí demorou. Aí no outro dia, sei lá, você faz um arroz e já coloca o pernil ali, faz um, sei lá, um pernil de chavada num molho esquisito. Ou você faz um sanduíche de carne louca, manja sanduíche de carne louca? É da hora, hein, mano? É tipo aqueles lanches de. Saída de estádio, assim, tá ligado? De futebol, assim, de show. Você pega o pernilzão, deschava ele, aí você mistura ele com mussarela ali na frigideira, mete dentro de um pão francês e manda pra dentro, cara. Sanduíche de carne louca. Foda. Daí no ano novo e um dia depois eu fiquei chapiuski, chapiuski, cara. Loucaço, louco, assim, mais louco que o Batman. Bebi mais que o. Seu Zé, o mendigo aqui do Campão. E, mano, aí fiz merda, óbvio. Decidi ouvir o disco novo do Eminem. E só bêbado mesmo que eu faria isso, porque, cara, gosto pra caralho do Eminem, assim. Eminem foi o que me introduziu dentro da música de uma forma geral, assim. Que é esquisito, né? Porque o hip hop normalmente não é muito o padrão. Ninguém começa por hip hop. Difícil você ver. A galera começar a ouvir música pro hip hop. Eu comecei, cara, com hip hop e Eminem foi uma das primeiras coisas que eu ouvi ali, lá em meados de, sei lá, 2002, 2001, anos 2000, ali, no começo da minha adolescência, né, mano? E, porra, ouvia Eminem, ouvia Racionais, um pouco de Sabotagem também. E, puta, sempre gostei de Eminem, cara. Tinha um disco do Eminem que eu ouvia até, sei lá, quebrar o Discman, Discman, velho, olha isso, como o tempo passa, galera, Discman. Enfim, eu vi a Eminem pra caralho, até que eu assisti um show do Eminem no Lollapalooza, cara. E, cara, foi decepcionante, o show foi horrível, e, porra, aí eu fiquei com um pezinho atrás com o Eminem, sim. Mas fui escutar o disco novo, cara, e. O disco novo tá sensacional. Queria até colocar a trilha, cara, aqui pra vocês ouvirem, mas eu tô com medo de o YouTube me dar um strike foda. Porque eu upo também os podcasts pelo YouTube. E aí você tá ouvindo aí uma batida genérica que pode ser usada aí. Mas representa o Eminem, cara. E representa esse disco novo que tem participações pesadíssimas, assim, cara, da galera do pop. Tem Beyoncé, tem Ed Sheeran, tem coisa pra caralho. E o disco tá legal, cara. Tem uns beats novos bem interessantes, assim. Umas paradas meio. Tem uma música com beat de rock and roll, umas guitarras distorcidas. Tá legal, cara. Acho que o Eminem mandou bem. Vou colocar o disco do cara aqui no post, beleza? Uma playlistinha do Spotify, certo? Daí, se você tiver interessado, você escute, beleza? E por que eu tô falando do Eminem, cara? Eu tô falando do Eminem porque. Hip hop, né, cara? Eu acabei assistindo, né, nessa vibe do Eminem, eu acabei assistindo o documentário do Sabotage, cara. Aí, se liga na fita, nós estamos dotados de estomaquinados. Não morro pelo que falaram, pode atirar, depois prestarem também um socorro. Abra o olho, o cara é piolho, é sempre o mano dos nossos. O inimigo tem astra, marca, beija, também tem moto, é zona sul. Muito bom, inclusive. Conta um pouco da trajetória do cara, e até o final, né? Até a morte dele lá em 2003, se não me falha a memória. Pra quem não sabe, aí o Sabotage, né, foi um rapper brasileiro ali, respeitadíssimo, que mudou completamente a cultura musical brasileira nesse sentido do hip hop. É, ele fazia uma ponte interessante entre o hip hop e a mídia. Não, Sabotagem participou de alguns filmes, né, cara? Fez o Carandiru e tal. Esse documentário conta, inclusive, como é que ele foi importante ainda no roteiro, cara, do filme, em que ele teve, assim, alguma influência, saca? Ali, junto com o Hector Babenco, que é o diretor, cara. O filme chama Sabotagem, o Maestro do Canão. Foda. Nossa, recomendo forte que vocês assistam, cara, principalmente quem gosta de música, cara, e principalmente quem gosta do cenário musical brasileiro, assim, de uma forma geral, né, cara. Mostra como é que o Sabotagem era um artista completo, cara, mesmo não tendo estudo e nunca tendo passado por, sei lá, escola, né, ou ter estudado música e tudo mais, né, cara. Ele estudou música de uma certa maneira, na maneira dele, né. Se você perceber no documentário, fala que ele ouvia música pra caralho, assim, ouvia bastante música. Então, isso ajudava, assim, dentro da construção das letras e tudo mais. É, cara, recomendo. Sabotagem foi uma personalidade importante aí na nossa cultura. E documentário muito bom, cara, muito bom. E você tá ligado, né? Uma coisa vai puxando a outra. Lembrando de hip hop, cara, eu lembrei que também nesse meio todo tinha o Will Smith ali nesse mesmo tempo, cara. Passava no SBT o Maluco no Pedaço. E aí eu descobri a parte rapper do Will Smith, tudo mais, toda aquela cultura dos anos 90, né? Que no Brasil não passou nos anos 90 ali, era mais, sei lá, anos 2000 ali. Mas a série se passava nos anos 80, 90. E aí eu lembrei do Will Smith, cara. E lembrei, né, com essa parada do hip hop. E acabei tentado assistir esse filme novo que ele fez em parceria com a Netflix, Bright, cara. Meu Deus do céu, que bagulho esquisito. We're broken people now. We're burning now. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. Imagina a seguinte situação, cara. Você pega todo o universo do Senhor dos Anéis, beleza? Aquelas criaturas todas. Você dá uma pitadinha de Harry Potter. E no meio disso tudo, você coloca um enredo dentro de um contexto de um filme genérico sobre policiais e seu dia a dia violento, cara. É disso que se trata Bright, sacou? E é bizarro pra caralho, porque tem orc e tem fada e tem Will Smith numa cidade tipo em Los Angeles, tá ligado? E combatendo crime, assim, e elfos e, cara, Bright é uma bizarrice, cara, é uma bizarrice. Confesso que eu não consegui ver, cara, o filme inteiro, beleza? Chegou ali na metade, eu já tava cochilando já, cara. E assim, não porque eu tenha desistido do filme, nem é isso, cara. Mas é porque, cara, chegou uma hora que pra mim, simplesmente, não tava me interessando e tava me importando muito pouco o que tava acontecendo ali, cara, naquela salada cultural que é Bright, cara. A trilha sonora, até onde eu vi, salva um pouquinho, porque, sei lá, mas também não é nada excepcional, mas são músicas legais. Will Smith, porra, também tá sendo Will Smith, sacou? E não sei, cara, eu não assisti tudo, então não posso falar pra vocês, assim, mais detalhes sobre a coisa, assim, mas se você tá afim, se você tá com tempo, certo? Se tá afim de ver uma parada bizarra, então eu acho que Bright pode ser aí uma boa pedida, cara. Mas já vai preparado, porque além de ser bizarro e pretencioso ao ponto de querer ser original, cara, é um pouco cansativo, porque ele tem, sei lá, 2 horas e pouquinho. E se você tiver uma paciência maior que a minha, talvez você consiga chegar na final. Eu não consegui. Se você conseguir, cara, você me avisa aí nos comentários. Cara, assisti até o final e achei isso. Cara, se eu tivesse que dar uma nota, eu não sei, sinceramente. É foda, né, você dar nota pra uma coisa que você não assistiu inteira, assim, cara. Mas não é que eu não tenha gostado, assim, ou odiado, não é isso. Não sei, cara, é só indiferente, assim, saca? Eu acho que o bizarro desse contexto misturado de orques e fadas e polícia numa Los Angeles atual me deixou impactado ao ponto de eu não me envolver, mas também não desgostar, sacou? Isso é Bright, cara. Se você quiser aí ver alguma coisa nessas férias que não te agrida muito, que não faça você precisar pensar muito, e que, sei lá, se você gosta do incomum e você se diverte com isso, talvez Bright faça aí o teu tempo, assim, né? Talvez você consiga preencher o seu tempo com esta bizarrice da Netflix, cara. Esse foi mais um Além do Hype, primeiro Além do Hype de 2018. Se você chegou até aqui, muito obrigado, caras. Sua presença é sempre muito importante. Compartilhe com seus coleguinhas, com seus familiares. Deixa um comentário aí embaixo. Se você tiver alguma coisa pra comentar, deixa um gostei ali, ó, sabe? Comenta, gostei, achei isso, achei aquilo. É legal, cara, motiva a gente a continuar. E se não gostou também, foda-se, você não é obrigado a nada, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não assinou ainda o feed do podcast, por favor, assine, que você recebe antes de todo mundo este conteúdo bonitinho, mais ou menos bonitinho, mas feito com todo carinho e amor, certo? Vou tentar esse ano ter uma frequência um pouco maior dos episódios, sempre trazendo aí dicas de cultura pop e algumas histórias malucas pra vocês. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou!